posicionamento da aeronave no set e a gente vai analisar aqui se dá para o senhor iniciar na remota, ok? Na 63 no 5, mantenha 3.000, reduza indicada 1 no 809. Reduzindo 1 no 809, mantenha a proa, o Xenemia 3. 63 no 5 para o Glock, curva à esquerda, proa 1 no 50, reporte estabilizado. 1 no 50, o Xenemia 3, 1 no 5. Controle de Salvador, o Xenemia 1 no 41. Azul 4089, decola os 32, chama agora a controle em 199.8, bom voo. 98, toma ótima semana, senhor. Obrigado, até volta. Igualmente, até volta. Zero de lança, pegada bom, perdeu contato com o Recife, senhor. Controle Salvador, só tapando o Skindia Vitor, passou dono estabilizado. 2-118-6, bom pouso, o Skindia Vitor. Obrigado, 118-6. Então 3566, desça 3.000, reduz a indicada 1909. 3.000, controle, uma boa, azul 4089, decolado na Dael, passa 1.500 na sua escuta. Contato radar na decolagem, só 360, saída da Dael, 4089 da 360, 4089. Controle Salvador, chama 63 no 5 no localizador. O 63 no 5, desce 2.000 no Glide, desejar, complete a aproximação com a torre, 118.6, bom posto. Separa 2.000, torre 118.6, bom posto. 3566, desça 2.000, autorizado ILS X-Ray para a pista no zero. 2.000, autorizado, 3566. Oceania 6315, muito boa tarde. Continue a aproximação para a pista 1 no zero. Reporte marcador externo com trem checado. Vento 090 graus com 20 nós. Informa o Liajet passando o marcador externo no momento. Sim, informarão externo. 4089, autorizaria estar presente por hoje da Elser, passa agora 3.500 pés. Negativo, mantém o perfil devido a tráfego à sua frente no mesmo perfil de saída, ok? Negativo, sem problema. Mike Serra Golf, a Lima tem cabeceira no set. 924 passa 7200 para 2000 com 1010. Desce para 2000, 1010. Gol 1924. Deixa eu acionar na remota, chame táxi. Servilete de Carolina Salvador, na Procedência 5.10.6 a bordo, acionado 0160 na rua de Paris. Quantas pessoas a bordo? 06, Júlia. Achei hoje, hein? Chame Paripe, o ajuste 10-10 para ingressar no Interlagos, evitando a área da base naval de Aratu. Semana Paripe, 10-0, Interlagos, Júlia. O senhor 315 em aproximação, vamos checar o trem, reduzir e chamar a torre, 1-1-8-6. Condições após a passagem do tráfego, a tentar possível estudo de turbulência iniciar a decolagem da cabeceira 17. Autonomia alterna, Recife com 1-50 a bordo. Gente, vou no 8-06, táxi em frente, Juliette Alfa, em ponto espera 18-6 a torre, o ajuste é 1-0-1-0. Boa viagem. Gente, Juliette Alfa, ponto espera 18-6, ajuste 1-0-1-0, bom, 1-0. Obrigado, bom trabalho. Salvador, o Xenia 6315, interno, baixada na base. Vicente 6315, continua a aproximação, aguardando autorização para pouso. Informa o tráfego pequeno poste, iniciando a decolagem agora da cabeceira 17. Vento 090 graus com 20 nós e ajuste 1090. Vicente, o Xenia 6315. Está com jatos aí no setor, mantém a princípio o corredor. controle, o Chané 6320, está descendo 150 na sua escuta. Luciano 320, direto para 5.010 na Mari. 5.000 na Mari, 6320. Golfo decolar agora aos 36, controle 119-8, transfere bom voo. 119-8, Max Serra, Golfo, grato. Chené 63 no 5, pouso autorizado na 10, 090 graus com 20 nós. Pouso autorizado na 10, Chené 61. Para pouso, você é o número 4. Tá ciente, estamos reduzindo aqui agora, 215 para 210, vai desconsiderar então 5.000, tá? 8001. Positivo. O TRIP 5267, chame Recife, 1251, câmbio. 251, muito obrigado, senhor. Tenho uma boa tarde. Obrigado. Controle Salvador, Mike Serra Golf, na saída Gualha. Mike Serra Golf, o controle Salvador, suba para o nível 80, 080. 3 horas, Salvador, confirma apenas o PLB? 50. 18.6 no ponto de espera, 1.010 o ajuste, tem um bom voo, papa, o passarinho 2230. 18.6, 1.010, obrigado. 8.06, ponto de espera pronto. Quase 2.1, linha de estranho, decola imediato, autorizado? Decola, gente. Ok, linha mantém apenas aguardando embaixo da pista, 1.806. A linha mantém, voo 1.806. Da radial. 292. Ah, firma. Assim, a gente vai manter ainda a saída agora. Golfo. 9, libera a pista de imediato, chame 1.21, 19 solo, bem-vindo. Obrigado, imediato, 219, tá? Corrige, Salvador, boa tarde, 3566 da TAM, passou indo Serra, passado de Cicano. Ok, quanto aproximação, informaria a pista livre, 3566. 66. Chegou o 1394, a gente tem informação, novembro, autorização Galeão no 360. 1394, boa tarde, aguarde cópia, Galeão. Aguarda. Diz que Índia Vitor, após o passarinho está livre até... A Quebec vai chamar cruzamento 1735, vai prosseguir via Lima e Mike. Cruzamento da 1735. Solo Salvador, Xané 65, Curitiba. Xané, prossegue via Alfa, Índia, portão 3. Alfa, Índia, portão 3. Tá vendo a velocidade? Redução para 210. 210, 6320. 6320, aqui, espera. Aqui eu estou esperando também para o estabilizando o Gronal 24. Desciente torre, frequência 1186. 1186, agora 924. O 1186 declara as 41, controle 198, bom voo. Controle 198, bom dia, 1806. Luciano 320, ventoração, esquerda 360, está limitado pelo localizador. Utilizando manobras, aguardando apenas a pista livre, passaria 2230. 2230. Zero, este é o controle, Salvador. Positivo, Capitão. Approach é 360, limitado pelo lote, 6320. Positivo, Capitão. Por gentileza, coteja a mensagem do controle. Afirmativa, não tinha entendido que o senhor tinha chamado. Positivo. O senhor cotejou corretamente. A proa é 360, está limitado pelo localizador Oxané 6320. 6320. Controle Salvador, boa tarde, gol no 806. 806, o controle, contato radar. 4 milhas, gol 924. Sim. 0 subindo para o 080, dentro em breve será autorizado o voo direto. Mike Serra, gol. 7 direita, 340, no 080. Luciano, 141, descendo até 2.500, tem o tráfego a 1.500, abaixo e na Baía de Todos os Santos. Após BDEV, UP November 857, seguro, UP Zulu no meia, grupo, UP Zulu 14, Toquim, após comprar o plano de voo. 1-98-5556, gol no 394. Tá, gente. 360 para o Galeão, de Golda 10, curva direita, via UP 50 na saída da EL, Leda, BDEV, daí via UP November 857, salvo. Porto Seguro, Upper Zulu no meia, Groove, Upper Zulu 14, Tokin. Controle de saída é 1198 e acena 5556, o gol 1394. Corretíssimo, chame pronto, puxa esse número. Ah, gente, 394. 1186, 8001, daqui a pouco. Oceano 6320, desça para 3000. 3000, 6320. Salvador, 4491, mantendo 70, 70 da novembro. 5491, desça para 8010, chegada bom. 8010, bom, 5491. Trip 5491, volta. Prossiga. Senhor, iria atrapalhar o seu tráfego aí, ou lá, vai evitar a base de Aratu, se a gente fosse para 17? Tá, positivo, seria uma boa opção. A princípio, chegada bom. A princípio, chegada boa, está na ruta aí sua, pessoal. Depois mandar a gente para 17, tá? Oceano 320, direita 80, 080 para o localizador, chame estabilizado. Oceano 320. 080 para o lote, né? 320. Oceano 141, 2000 pés autorizado, livre LS, aguarde transferência. 2000, livre LS, aguarde uma transferência. 141. Na rotatória, fica de cliente. Ciente 360, pela. Eu corrijo, mantenha a proa, aguarde para girar à direita, o Vitorinho de Juliette. É inteiro, mantenha a proa e aguarde para girar à direita. Tendo proa fazendo para girar à direita, Júlio. Descendo até 2000. Liberada a restrição, desce até 2.780 da Gol. Afirmativo, 210 na velocidade. Reduzindo 210. Essa informação novembro, por gentileza, Ilhéus, 1140. 1140 para Ilhéus, autorizado. Decolagem, pista 10, curva direita da El Coral. Controle 1198. 5562, está 3661. Autorizado Ilhéus, 140, decolada 10, curva direita da El Coral. 198, controle 5562, transponder, está 3661. Confirma o transponder? 5562. Correto, chamo pronto. Obrigado, vou chamar. Solo gol 924. 411, gente, reduzindo. Ok, meu 141 informa 2, ok? Aproximadamente a 3 milhas para o pouso, com a aproximação agora de Xalívio. Eu chamei 6141. 6141, tem uma milha do marcador externo, está reduzindo ao máximo. Torre, poderia aumentar o brilho do papi para o 8001? Do portão 2, ok? É, ingresso Índia. Portão 2, via Índia, agora 924. Salvador, boa tarde, é o trip 5489, ciente da informação November. Tipo de equipamento 8001 que está na nossa frente. Que é o 2320. Acerno, graças. Salvador, trip 5489, é para autorização Vitória da Conquista. Autorizado, conquista 200 direto, decola pista 10, curva direita, da El, corrijo, Gol e Eval direto. 1998-5002, o trip 5489. Ok, autorizado, nível 200 para a vitória da conquista, saída Gole. Após Eval, direto Vitória da Conquista, transponha 5502, tipo 5489. 5002. 5002, corrigindo. Champron Trip. Camará. 807. Pista de imediato, primeira direita, chame 121, decimal 9, o solo, bem-vindo. Ali vai esquerda na Eco, então, 8001. Ok. Gol 1806, chame Recife 12685. Recife 2685, com 806. Com 780, esquerda pro A30, está limitado pelo localizador. Esquerda 30, limite o lock com 780. Qual foi a comunicação? 7 milhas para o externo, está autorizada a aproximação ILS, chegue o trem, aguarde transferência. Continua a aproximação ILS na 30. É o Tadeu Alfa Frango, senhor. Teve modulação simultânea aí, aguarde cópia. Confirme o setor que vai afastar, altitude. É na T500 pés, na linha do litoral, pouso em Zubu, Vasco da Gama. 17, tempo autorizado na mesma, o vento 090 graus com 18 nós. Tempo autorizado no 7 Júlia. Direita 50, leve LS, aguardando com 780. Trip 5491, descer até 5000. 5000, 5491. Salvador, Chané 6320, 3 milhas por estar. Aporte de trem, 6320. Nem meter do voo, reporte externo. Porta externo, minha 3, 2, 0. O Oxenem é 141, no solo 648, direita 121, décimo 9, solo livrado, bem-vindo. Direita 129, graças, bom ano. Igualmente, 6 terminou. 3, 2, 0, Alton. Vá à direita, 0132 no transponder, é o Calhão, passando. Xalofa Tango, prossegue com a torre 18-6. Chamar para acionamento 118-6, Xalofa Tango. Trip 5491, Salvador, está operando visual, vamos iniciar a vetoração para final visual. A partir de agora, vetoração para final visual. Proe a 200, descer para 3.000 pés. Você vai deixar a Camaçaria esquerda e a base aérea, a base naval de Aratu à direita. Informação para o Trip 5491. 491 por A200, descendo para 3.000, detonação para pouso. Vai ser 17 mesmo? Positivo, capitão. Valeu, obrigado. Tango Tango Índia, aproxima-se de Coral, vamos encerrar o serviço, chame Léo, 1201, boa viagem. Tango Romeu Torre, 1186. Obrigado. Vai que serra Golfo. Escuta. O melhor centro do controle do Nordeste quer saber qual vai ser o ponto que o senhor vai cancelar o seu plano. Eles desconhecem lá. Vai cancelar 15 milhas antes do destino. Ah, positivo. 15 milhas antes do destino. Muito grato. LS com 780. Toro 780 no localizador com ILS autorizado, 7 milhas para passagem sobre o marcador. Vamos chamar a torre 1186, 12, bom pouso. 186, obrigado, até a decolagem. Até. se aproximando da Juliette, eu peço desculpa, eu estava ouvindo a torre. Eu estou liberado até a 13, o 6114. Ah, é? Afirmativo, grato. Ok, ciente. Chame Recife, a frequência é 1288, o setor de Gole e a secundária é 13325. Positivo, vai chamar o centro do Recife, onda 288, onda 3325, obrigado. Trip 5491 até 2000, autorizado. Até 2000, autorizado. 2000, autorizado. Controle em Salvador, Papa Romeo Alfa Golf Vitor, controle. Conforme notificação, ele falou de Serra November para Salvador, marcando 2.510, pulando Caixa Pérez para ingresso no corredor Caixa Pérez, marcando 2.510, estamos com 8 a bordo do Golf Vitor. Positivo, adiciona o transponder 2222, qual o tipo do seu equipamento? Um Bravo Eco Novo Lima, C90, Golf Vitor. Tá, positivo. No transponder 2222. Prossiga visual, ajuste meio 10. 2222, número 2. Cordial, boa tarde. Papa Tango, 1 Esquilo Zulu. Esquilo Zulu, este é o controle, meu cordial. Direto pra rotatória da escuta. 1010, câmbio. Roxane, 6320 na TAC 64. 6320, prossiga via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, 7, 6320. Não, a princípio o senhor vai manter o corredor mesmo. Senhor, marcado presente para o azul. Tripsi 5491. Escuta. Ok. Agora 2.400 para 2.000 pés, mantendo a proa do 200. É, se for interessante para o trip, pode pausar na pista 10. Negativo. Pouso autorizado na 190, vento 090 graus com 19 nós. Mínima de 12 nós, máxima de 24. Mínima de 12, máxima de 24, se nível pouso na 190, 090 com 19, gol 1780. Pousar na pista 17. Beleza. Dá um ventinho bom, viu, Trip? Vamos fazer abafo de espanto calor. O Trip 5491, para sua informação, nós temos um vento de 080 com 15 nós. A máxima já chegou a 24, viu? Tá acompanhando. A gente vai então pra 10. Beleza. É melhor. Hoje o vento tá forte. Usou a informação de vento, serve para você também, viu? Tá 080 com 19 nós agora e tem uma rajada de 24 nós. Certo, o Zulu prossegue para 10 então. Positivo, uma boa. Uma boa, uma ótima. Web 721, eu vou liberar a restrição de altitude, você vai descer para 3 mil pés, tá voando sobre a água. Porém, com a velocidade de 220, 220 nós, Web 6721. 220, 6721. Esquilo Zulu, direto para a final da pista 10. Gato Zulu. Controle Alfa Golf Victor, solicito a presente cancelamento do plano visual para o segundo instrumento e uma retração para o IRS da 10, se possível. Ah, positivo, é possível. Suba para 3 mil pés e voe na proa 30. O senhor vai ser vetorado para o ILS X-Ray pista 10. Se falhar a comunicação, o senhor vai voar para Simbra, A magnética é 140. O que que eu sente para 030, subida para 3 mil pés para o ILS da 10? Pode confirmar o nosso número Paposo, Potrete? 5491 foi privilegiado como número 1 no Paposo. Eu acredito que você já esteja avistando o aeroporto internacional. Positivo, vamos completar a aproximação agora visual para pouso pista 1-0, chama na torre. A frequência é 118612 e vamos checar o trem. Obrigado, meu amigo. Parabéns pela sua, pelo seu profissionalismo. 18-6, boa tarde. Um abraço, capitão. Se o Brasil tivesse mais controladores igual a ele, estaria até melhor. Bom, 5489, puxa acionamento, pátio 3, boa tarde. 5489, pátio 3 também, chame táxi. Eu chamo táxi 89. 5491, ciente, tem pouso autorizado na 10, 090 graus com 21 a nós. Recife agora, 3325, meu cordial, boa tarde, bom trabalho. Meu cordial. O Alfa Golf Vitor está em contato radar. O azimute é o 274, 25 milhas e meia, sobre a ilha de Taparica. Vai navegar no máximo mais 6 milhas para girar à direita e o número 4 para pousar na pista 1-0 do Aeroporto Internacional de Salvador. Alfa Golf Vitor. E qual é a sua velocidade agora? 200 nós, Golf Vitor. O senhor tem condições de navegar com 150 nós? Ok, velocidade 150, 150 para que o senhor não se afaste muito de Salvador. Corrigindo, reduzindo para 150 mais. Web 721, descendo para 2000, livre LE. Livre LE 2000, com campo à vista, o quilo zulo. Quilo zulo, chame a torre. A frequência é 118612. 18612, grato. Torre do São Salvador, com aquele cordial boa tarde, eu estou batendo o Whisky Kilo Zul. O 780, o portão foi modificado para o 8, está autorizado para seguir, portão 8. Afirmativo, então Alfa Juliette para o 08, gol no 780. Tchau. É 90 com 21. Vou prosseguir para 1-0 mesmo, Kilo Zul. 5491 da Trip, solo agora os 59, direita 121, décimo 9, solo, bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde. Solo Trip 5491, boa tarde. Boa tarde, 5491, aguardo o gol passar, após o gol está autorizado o quilo, pátio 3, vai observar o companhia que está puxando. Afirmativo, o 5491, acho que o guarda algum. A gente vai parar aqui no pátio 3, senhor? A informação aqui pela infraero foi pátio 3, não indicou inclusive o portão. Tá, a gente pode prosseguir então aqui pelo aquilo aqui, ingressando no pátio 3? Afirmativo, observa apenas o tráfego da companhia que está apitando o pushback, né? Após o gol, ok? Ok, passou o gol, vamos ingressar. Para táxi, o trip 5489, para, com 46 a bordo, autonomia 4 horas, alterno Salvador. O trip está livre até o ponto de espera no zero, a torre 186, 1010 o ajuste. Observe o gol que vai passar à sua direita, dá passagem ao gol. Ok, vai dar passagem ao gol, seguindo o mesmo até o ponto de espera da 1-0, tipo 5489. Salvador, Oxané 63, poderia confirmar a saída prevista para Guarulhos? Para Guarulhos, da El. Exato, no aguardo da Copa. O tempo 5491 foi informado posição 4 no pátio 3, ok? Observe o sinalizador. Positivo, estamos observando aqui o sinalizador e eu chamo. Muito obrigado, senhor. Boa tarde aí. Bom 2012 aí para todos aí de Salvador. Funcionando. Tá 3661, no coordenador com a equipe de solo, o tráfego da Gol vai passar a retaguarda, após o gol está livre para o pushback. Gente, após o gol está livre para o pushback, 3661. Fala, para 3566, 7 da novembro para Aracaju, 190. 5566.